okay. Ela te dando chifre e você toda apaixonada. Fazer tudo que ela quer. Ele é pau mandado da mulher. Ele é pau mandado da mulher. Ele é pau mandado da mulher. Ele é pau mandado da mulher. Ele é DJ Luca. Nem pode ir no futebol, que ele tá brecado. Nem pode sair de casa, que ele tá brecado. Dominado, dominado. Trocou os amigos. DJ Luca é hit. Ela te dando chifre e você toda apaixonada. Que ele tá brecado. Nem pode sair de casa, que ele tá brecado. Dominado, dominado. Trocou os amigos. DJ Luca é hit.